Olá, querido. O título do estudo para hoje é A Natureza Missionária de Deus. Veremos cinco pontos. Primeiro, o ser humano foi criado por Deus de uma maneira especial. Segundo, Adão e Eva, quando foram criados com liberdade, algo que os outros seres não possuíam. Terceiro, devido ao uso errado dessa liberdade, aconteceu a tragédia que nós chamamos de pecado. Quarto, Deus revelou a sua natureza missionária ao sair na procura da criatura caída a fim de resgatá-la da sua triste situação. E finalmente, o quinto ponto, aí veremos algumas metáforas da missão. Comecemos falando do ser humano no momento em que saiu das mãos do Criador. Sabe, Adão era um ser perfeito. Não era o ser egoísta que busca seus próprios interesses sem se importar com a desgraça alheia. Adão era uma pessoa nobre porque refletia o caráter de Deus. A sua criação não tinha sido como a criação das outras criaturas, não. Explico. Até o sexto dia da criação, Deus tinha usado apenas o poder da sua palavra para trazer à existência as coisas e os animais. Seja a luz, disse, e a luz apareceu. Produza a terra erva verde, disse, e então surgiram as plantas. No quinto dia, Deus disse que apareçam as aves dos campos, e as aves apareceram. Mas no caso do ser humano, não foi assim. Antes da criação do homem, as três pessoas da divindade se reuniram, Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 1, 26 e 27 diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem do Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe, querido, à luz deste texto, o homem foi criado com um plano em vista. Ele deveria ser o guardião da criação. E para isso, naturalmente, deveria ser diferente dos outros seres criados. O texto bíblico que acabamos de ler diz que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança do Criador. Não temos mais explicação com relação a essa imagem e semelhança, mas pelo contexto entendemos que eles refletiam o caráter do Criador. De outra forma, não poderiam ter sido guardiães da criação. Isso significa que eles sabiam a diferença entre o que é bom e o que é mau. Eram seres morais. Se o mundo criado lhes fora entregue e o planeta estava sob o seu cuidado, pois eles deveriam ser seres inteligentes, capazes de cuidar da natureza e dos animais. Eles não poderiam oprimir a natureza, nem explorá-la, nem abusar dela, como os homens fazem nos dias de hoje. Eles deveriam ser mordomos de Deus, no sentido de serem seus representantes para tomar conta da criação que o Senhor tinha colocado sob o seu domínio. Na segunda parte deste estudo, veremos que foi justamente essa diferença com os outros seres humanos, ou com os outros seres criados, perdão, foi essa diferença que desencadeou a tragédia do pecado. Porque Adão e Eva tinham sido criados com liberdade, algo que os animais não possuíam. Os animais possuíam instinto, mas não liberdade. Para entender melhor este assunto, precisamos ler Gênesis 2, 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árbore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meu amigo, neste texto que acabo de ler, há pelo menos três pensamentos que precisamos considerar. Primeiro, se Deus colocou Adão e Eva no jardim para que o cultivassem e o cuidassem, eles tinham claro o conceito do que era moral ou imoral. Cuidar do jardim seria correto, descuidá-lo seria incorreto. Os animais não tinham esse conceito. Eles não sabiam o que era certo ou o que era errado. Somente os seres humanos podiam fazer isso. Segundo pensamento que inferimos do texto. Veja, se Deus lhes disse que não tocassem a árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque eles também tinham um conceito certo do que era bom e do que era mal. A Bíblia não diz especificamente, mas o homem e a mulher foram criados com um sentido de ética do qual não podiam fugir. E finalmente o terceiro pensamento que inferimos do texto. Eles eram livres, livres para obedecer ou livres para desobedecer. Tinham sido criados livres para viver e livres para servir. A vida para Deus não é a simples existência. Ela também inclui o serviço. É o serviço que lhe dá sentido à existência. O serviço nasce do amor a Deus em primeiro lugar e do amor ao próximo em segundo lugar. Mas como poderiam eles amar a Deus se não fossem livres? Amor por obrigação não é amor, portanto. A vida que eles tinham recebido de Deus trazia consigo a liberdade e o amor. Só que a liberdade tem um preço, um alto preço, porque envolve a responsabilidade. Você é livre para fazer o que quiser, mas é responsável pelos seus atos. Nada passará por alto, tudo será trazido a juízo, diz a palavra de Deus. Vamos agora na terceira parte deste estudo. Aqui veremos que o pecado de Adão e Eva não foi tão inocente, tão inofensivo como poderia parecer o simples fato de comer de um fruto. Não tinha nada de moral ou imoral no fato de comer um fruto. A moralidade estava envolvida na atitude. A eles, a Adão e Eva, não lhes cabia determinar o que era bom ou mal. Eles eram livres para escolher entre o bem e o mal, mas não para determinar o que é certo e o que é errado. Essa era uma atribuição exclusivamente divina. A liberdade do ser humano consistia em escolher entre o bem e o mal determinado por Deus. Agora, se o homem ou a mulher se colocassem a definir o que era bom ou o que era mal, aí eles se estariam colocando no lugar de Deus. Porque só a Deus cabe determinar o que é certo e o que é errado. Mas o que aconteceu com o ser humano? Ah, ele não apenas comeu a fruta, mas assumiu uma atitude desafiadora. Determinou que aquilo que estava fazendo era melhor para ele. Gênesis 3:6 diz o seguinte: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Observe que ela viu que o fruto era bom. Esse verbo ver não é ver com os olhos, mas sim chegar à conclusão. Concluir, determinar. E, logicamente, ao fazê-lo, eles se colocaram no lugar de Deus. Por isso, depois do pecado, Deus disse aquilo que está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Esse verbo saber é o mesmo verbo que se usa em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, quando se diz que Deus é o sabedor, o determinador do bem e do mal. O versículo, ao pé da letra, diz o seguinte, vou ler. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Ah, de acordo com esta declaração, só Deus é o Deus do conhecimento, no sentido de determinar tudo. Ele pondera as ações, ele determina as coisas. As obras são determinadas por ele. Ele é o Deus do conhecimento. E o ser humano que se atrever a fazer aquilo que só Deus deve fazer, ele é soberbo, presunçoso, insolente. Essa foi a atitude de Adão e Eva no jardim. Eles não se limitaram a escolher entre o bem e o mal, mas se atreveram a chamar o mal de bem. A atitude deles foi muito parecida com a atitude do homem moderno, que não se limita a escolher o certo e o errado. Ele é livre para isso, mas ele se coloca no lugar de Deus para dizer isto é bom e isto é ruim, sem se importar com aquilo que Deus diz. E ao fazê-lo, naturalmente, o ser humano se coloca no lugar de Deus. Vira-se contra o próprio Deus. Torna-se ele seu próprio Deus. Bem, o resultado do atrevimento humano no Éden foi terrível. Eles tiveram que abandonar o jardim. E talvez essa ação divina poderia parecer injusta, mas a verdade é que foi uma demonstração mais do amor e da misericórdia divinos. Porque se ficassem no jardim, teriam acesso à árvore da vida e jamais morreriam. Agora, você já imaginou como seria a vida de pecado se não existisse a morte? Aonde chegaria o ser humano? Se hoje ele faz tudo o que faz sabendo que vai morrer, imagina o que ele faria sabendo que não vai morrer. Vejamos agora a atitude de Deus diante do ser humano. Esta é a quarta parte do nosso estudo. Deus poderia ter abandonado a humanidade ao seu triste destino. Ela mesma, a humanidade, tinha escolhido a morte. Ninguém a tinha obrigado a pecar. Mas o Senhor chegou ao jardim procurando por Adão e Eva. A sua natureza missionária o levou a procurá-los. Chegou no jardim com uma pergunta existencial. Adão, onde estás? Esta é a pergunta que todos nós temos que responder um dia. Quando as coisas andam mal na tua vida, você se sente às vezes só, triste, acha que não tem mais saída. Naqueles momentos, jamais se pergunte onde está Deus. Pergunte-se onde está você. Porque Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve. Deus nunca abandonou você. Desde aquele dia, Deus tem procurado o ser humano. Tem buscado o ser humano ao longo da história, sempre chamando onde você está, onde você está. A sua natureza missionária é tão forte que um dia o Filho, a segunda pessoa da divindade, se fez homem e saiu dos céus para buscar e salvar o que tinha se perdido. A salvação do ser humano não era apenas um assunto de encontrá-lo. O homem tinha escolhido a morte. Tinha pecado, merecia morrer, mas não queria morrer. O que fazer então para salvá-lo? Aqui entra o mistério da encarnação e também o mistério da justificação. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21 o seguinte: aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui Paulo está falando de uma transferência. O ser humano é pecador, merece morrer. Jesus é justo, merece viver. Mas por amor ao ser humano, Deus coloca em Jesus todos os pecados do ser humano e faz do pecador um ser justo como se nunca tivesse pecado. Como pode ser isto? Bom, esse é o mistério do amor. O ser humano jamais poderá entender, só precisa crer e aceitar. Chegamos no fim deste estudo falando de algumas metáforas da missão. A missão é a iniciativa divina de salvar o pecador arrependido. E esta iniciativa é motivada unicamente pelo amor de Deus. Não existe outra razão. Este amor levou o Pai a enviar o seu Filho para redimir a humanidade. E antes de voltar para os céus, Jesus reuniu os seus discípulos e lhes disse: assim como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. A conclusão é clara. Sendo que saímos das mãos de um Deus missionário, é lógico que sejamos também missionários. Sendo que refletimos o caráter do Pai e a natureza do Pai é missionária, o resultado natural será que nós também nasçamos no reino de Deus com a natureza missionária. Por isso, em Mateus 5, Jesus apresentou duas metáforas da natureza missionária da sua igreja: o sal e a luz. É impossível que a luz não ilumine. Se cada cristão é uma lâmpada acesa, se o Evangelho se fez carne em nossa vida, se cada um reflete a glória de Deus, é impossível que o mundo deixe de ser evangelizado. A primeira coisa que precisamos para evangelizar é de cristãos que tenham encarnado o Evangelho nas suas vidas e alumiem. Se acreditarmos que isso é óbvio, que cada cristão está fazendo seu trabalho, e achamos que isso é óbvio, e então estamos mais preocupados em descobrir estratégias e métodos para aumentar o número de membros, aí começamos de forma errada e com toda certeza fracassaremos. O Senhor Jesus repetiu este conceito de evangelização de muitas formas. Em outra ocasião, ele disse: vós sois o sal da terra. Qual é a missão do sal? Dar sabor aos alimentos. E como o sal cumpre a sua missão? Ah, não realiza nenhuma campanha. Simplesmente se dilui entre os elementos da comida e transforma o seu sabor. Nós somos o sal desta terra. Precisamos andar entre os seres humanos, refletindo a glória de Deus, e transformaremos então até as próprias estruturas do mundo. Nenhum destes elementos que simbolizam a Igreja de Deus cumpre a sua missão através de campanhas, nem o sal nem a luz. Agora, enquanto os membros não assumam o seu papel de luz e de sal, aí viveremos inventando métodos como substituição da missão evangelizadora que Cristo deixou para a sua Igreja. E sabe, os líderes temos a responsabilidade de não esquecer qual é o plano que Deus tem para a sua Igreja. Que Deus te abençoe.